Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações morcegais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Agmastri, esse é o 143º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Qual que é o fôlego no meu caminho? E neste episódio 143, eu e alguns queridos amigos vamos, em definitivo, definir de uma vez por todas... Qual é o melhor filme do Batman de todos os tempos? Em homenagem aos 80 anos do Morcegão, que está fazendo 80 anos este ano, eu resolvi fazer esta homenagem à Morcegona. E para falarmos a respeito dos melhores filmes de Batman de todos os tempos, eu trouxe uma outra morcega véia da história da podosfera, que é o senhor Pensador Louco do Teatro Escuro. Fala, fela da mãe. Eu sei o segredo do morcego. Quer que eu te conte? Não, já apareceu nos quadrinhos, já. E o teatro, filho, tá bem? Tá bem, tá ali... No canto escuro, úmido e umbroso, e o nome do escuro é Valdecir. Ele tá legal, tá na boa. Né? E eu estou sabendo que teve uma festa muito legal lá no teatro, né? Festa de monstros extremamente malucos, inclusive contou com a tua participação, Nerdmaster, e é um dos episódios mais ouvidos e comentados até então. Foi um prazer ter tido tua presença nefasta lá. E também, junto aqui comigo, da equipe Paranerdia, nós temos a minha fantasiada do coração, que é a dona Joaninha Trecker. Fala, bebê. Olá, boa noite a todos. E feira da fruta, e fila da fruta. Temos melhor, esse Batman, inclusive, Batman. Na lista. Já ganhou. Ele só não está concorrendo o Batman, especificamente o Batman Feira da Fruta, porque eu só escolhi os filmes de Batman, não os episódios maravilhosos de dublagens mal feitas. Fica para a próxima. Né? E também da equipe do Paranerdia, eu trouxe aqui o senhor Giuliano Pessilli, que por acaso também faz o J-Wave. Fala, Juju. Opa, estamos aqui, né, para falar do melhor Batman, que é Lego, cara. Já temos um voto. Já vou contar aqui na planilha. Peraí, rapidinho. Já está sendo parcial desde a apresentação? Como assim? Né? E aí, Gilba? Deu wave na boa? Tá de boa lá, firme e forte. E estamos aqui, né? Eu honrando o cargo que você me deu, né? Tava na hora de voltar, né? Eu sei, por fontes fidedignas de minha própria pessoa, que a gente tem que tomar vergonha na cara e botar mais J-Waves de quadrinhos para conversar lá, né? Eu sei, por... Sim, o senhor tá me devendo a agenda. Calma, isso aí tá agendado. Calma, filho, eu fiquei 15 dias sem internet em casa, então não me sacaneia. E por último, mas não menos importante, uma convidada especial, que é dona Priscila Cavagnoli, do futuramente benquisto Boquete... Como é que é? Boquete. Boquete. Eita! Boquete. É isso aí, cara. O ouvinte que pensou besteira é pra pensar besteira mesmo. Isso mesmo, só coisa boa. Só coisa boa, muito bem. Tá pronta para entrar nessa bate-aventura, filha? Com certeza absoluta. Muito bem. Então voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. E não é que reclamar que o Spotify deu certo. Agora o Spotify do Paranerd está 100% atualizado. Eu consegui encontrar o bendito do e-mail que eu precisava para poder reclamar diretamente com a galera do Spotify. Eles atenderam o meu pedido e agora o Paranerd está lá 100% atualizado. Então quem quiser continuar ouvindo o Paranerd através do Spotify, fique à vontade. Está mais aí uma opção para vocês que querem ouvir o Paranerd. E para quem gosta daqui das nerdices desse seu amigo Nerdmaster, por favor, tente nos apoiar financeiramente através dos nossos métodos de pagamento, que tem o PicPay e o Apoia-se. Os endereços são picpay.me/paranerdia e apoia.se/Paranerdia. Contribuições a partir de R$1 já ajudam muito. Inclusive, já tenho alguns novos mecenas que estão apoiando com R$1 só e eu fico muito feliz que eles estejam aqui. Métodos de contato para aqui, o Paranerdia, vocês já sabem, tem o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter, que é o @paranerdia, e a página do Facebook, que é facebook.com/paranerdia. Nerdia. Além disso, vai voltar a funcionar a pleno vapor o canal do YouTube do Paranerdia. Finalmente eu consegui um celular decente para poder fazer as gravações de vídeo das nerdices do Nerdmaster. Então o youtube.com/paranerdiatv vai voltar a ter vídeos das nerdices do Nerdmaster muito em breve. Eu já fiz essa recomendação antes aqui no Paranerd, eu vou voltar a fazer. Eu estou adorando o CastBox, que é um aplicativo de agregador de podcasts que tem tanto para Android quanto para iOS, que uma das principais características que me fascinou nele é o fato de que você pode fazer comentários num episódio de podcast enquanto está ouvindo o episódio no próprio aplicativo. Tanto é assim que eu vou inaugurar a partir de hoje leitura também dos comentários que aparecerem no meu CastBox. Muito bem, então, recados dados, fiquem agora com o episódio 143 e vamos saber de definitivo qual é o melhor filme do Batman de todos os tempos. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Então, para que meus ouvintes fiquem cientes, eu recentemente, nos grupos de Telegram que eu participo, principalmente o grupo dos mecenas do Paranerdia, obviamente, link para o Pague, para o Apoia-se, para o PicPay, se você quiser participar daí, fique à vontade. Eu botei uma enquete a respeito de qual seria o melhor filme de Batman. Deixei listado todos, literalmente todos os filmes de Batman que saíram no cinema. Eu, obviamente, descartei os longas animados, porque quase nenhum foi no cinema, a não ser o Lego Batman. O Batman, A Máscara do Fantasma. Mas ninguém votou nisso, então. Apesar de ser muito bom. Eu concordo que é bom. Melhor, concordo. Até hoje. Eu concordo. Vamos ficar felizes em concordar e em discordar, tá? Aí, da enquete, ganharam os seguintes quatro finalistas. Batman, O Homem-Morcego, de 1966, com Adam West e Burt Ward. Também teve Batman de Tim Burton, de 1989, com Michael Keaton. Também teve Batman, O Cavaleiro das Trevas, de 2008, com Christian Bale. E por último, mas não menos importante, Batman, ou Lego Batman, o filme de 2017 com Will Arnett. Como vai, cara? Will Arnett, como vai, foi sensacional. Aí o que que acontece? Eu separei aqui para meus queridos convivas 10 categorias que eu acho de supra importância para um bom filme de Batman. São eles o melhor Batman, o melhor Bruce Wayne, melhor Batmóvel, melhor Bat-Equipamentos, melhor Gotham City, melhor Coringa, porque por acaso os quatro vencedores todos têm Coringa, melhor Bat-Caverna, melhor Esquadjuvantes, melhor roteiro e melhores cenas memoráveis. Então vamos começar esta brincadeira da seguinte forma. Melhor Batman, Joaninha Trekker, dos quatro finalistas, quem você acha que nos trouxe o melhor Batman? Olha, eu vou ser obrigada a votar na minha relação mais afetiva, tá? Que para mim o melhor Batman é o Homem-Morcego de 1966. Estou aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo os meus dedinhos em V, passando pela frente dos olhos, tá? Batman 12. Adam West na veia. Muito bem, então voto para Batman de 66. Ou no caso de 66, melhor Batman na veia, né? Na veia, é isso aí. Juba, melhor Batman. Eu acho que cada Batman representa o que você viveu, né? E pra mim, por mais que não seja o melhor filme, é o Batman do Tim Burton. Muito bem. Então, o senhor Michael Keaton ganhou o prêmio de melhor Batman, na opinião de Juba Kun. Pensador Louco, melhor Batman dentre esses quatro? Entre os quatro, melhor Batman num filme que eu acho cheio de erros. E é cheio de erros mesmo, não tenho... não hesito em citá-los, mas o melhor Batman foi o Michael Keaton. De longe, o cara que equiparou a voz perfeita com a atuação perfeita para ser aquele ser da noite, esquivo e assustador para os criminosos e ainda assim um detetive, para mim foi o Michael Keaton mesmo. Maravilha. Priscila, minha flor, dos quatro filmes aqui citados, qual você acha que nos trouxe o melhor Batman? A Tim Burton. Tim Burton, então beleza, mais um voto para Tim Burton. E eu vou votar também em Adam West no Batman de 66, que afinal de contas não é todo dia que você consegue se livrar de uma bomba. Com classe e estilo. Não é a questão de se livrar de uma bomba. É a questão de passar 15 minutos tentando se livrar de uma bomba que não estoura jamais, né? Né? Olha, não é sempre que você tem um Batman que anda com um bate repelente de tubarão no bate. Calma, que a gente vai guardar essa para os bate equipamentos. Calma, já. Então vamos lá. Próxima categoria, Joaninha. Agora tem uma coisa diferente. Melhor Bruce Wayne. Olha, que aqui agora pegou, viu? Porque o Bruce Wayne do Adam West, ele não tinha muito espaço para aparecer, vamos ser sinceros, né? É verdade. Ele estava sempre, quando muito, sorvendo uma xícara de chá e esperando para dar o bate-sinal e se jogar lá no polidense dele com o Robin, descer. não tinha realmente como brilhar. Aí eu vou ser obrigada a colocar o meu votinho no Michael Keaton. Eu sei que pode até parecer um pouco estranho, porque ele também tem muito mais espaço de Batman. Mas ele é aquele Batman que está começando a aparecer, está dando os seus primeiros passos. Então, vou seguir com ele. Muito bem. Juba, melhor Bruce Wayne. Olha, melhor Bruce Wayne é difícil. Se fosse fácil, não tinha deixado essa categoria. Então, desses quatro, vou te falar que pra mim é o Adam West. Muito bem, então. Pensador, melhor Bruce Wayne. Olá, qualquer super-herói, por padrão, ele tem que se desvencilhar da sua imagem como figura civil. Não adianta me copiar. Melhor Bruce Wayne de longe é o Christian Bale, porque é o que mais destoou na atuação do que ele era no Batman. Ele era um anti-Batman na sua atuação. Ele era uma criatura execrável, um playboy, um mulherengo, um cara que só se interessava em ganhar dinheiro e dormir durante as reuniões da empresa, e que era o contraposto exato do que ele fazia como Batman. Então, para mim, vai Christian Bale na reta. Muito bem. Priscila, melhor Bruce Wayne. Né? Vale falar do Lego ainda? Vale, ué, claro. Não, tem que ser ele, me desculpa, ele cumpre completamente o papel. O que que eu posso falar? A voz, ele se finge de bonzinho, de light, casca grossa, e tem que ser o Lego, desculpa aí vocês, mas vocês estão errados. Não, eu não só concordo muito com você, meu bem, meu voto também é no Lego Batman, porque é completamente indistinguível a completa discrepância entre a personalidade do Bruce Wayne e do Batman no Lego Batman. Ah, e ele tem um jeito de tirar sarro, né? Então, sim, acho que é ele. Com certeza, concordo 100% contigo. Então, vamos lá, seguindo viagem. Próxima categoria, nós temos agora... Cadê? Melhor Batmóvel, Baiana. Bom, aqui o afetivo bate também, viu? A versão original de 1966, toda, você fala Batmóvel, eu penso nela. O meu cérebro ignora as demais. Juba! Olha, o Batmóvel mais icônico pra mim é o de 66. Porém, o meu voto é o do Cavaleiro das Trevas, que é inspiração em Machine Man, que eu adoro o Tokusatsu. Então, pra mim, sempre será o carro do Cavaleiro das Trevas. O Tumblr tem relação com Machine Man? Também fiquei curioso. O Batman dirige deitado? Dirige deitado, ah, é. Pior que é verdade. Só não tem um chão de vidro, né? Não, sim, mas aí a gente tá falando de algo mais palpável, né? Machine Man. Tá bom. Eu sinto discordar dos caridosos participantes aqui, mas na verdade ele só se deita no Batmóvel quando ele tá usando as armas, porque aí muda a estrutura interna do Batmóvel. E quando ele vai usar a Batmoto. Do Juba, ele joga. Quero discordar, porra! Agora no seu voto e diga qual é o melhor Batmóvel e por que é o de 66. Primeiro, o de 66, por mais icônico que seja, ele não é o carro exato para o Batman usar, porque ele é um conversível de teto aberto. É um desfile de carnaval. Exatamente. É crise de meia-idade, assim. Não. Exatamente. Esse é o carro que o Batman usaria para tentar passar na praia carregando garotinhos para dentro do carro para dar uma bate quinta marcha, se fosse necessário. Mas... É um carro marmita, a gente sabe, mas... Exatamente. Falei, da mesma maneira... É um lado emocional, né? Mas da mesma maneira, o Tumblr, ele é um tanque de guerra, ele é um Batman mais paranoico e tal. Eu acho que o Batman, até por causa da imagética que ele gera, vintage de vilões clássicos, assim, de uma criatura morcego meio sobrenatural, tem que ser, e é uma das poucas coisas boas naquele filme, o Batmóvel do Tim Burton, que consegue ser novo por ter uma porra de uma turbina de avião como propulsor e ao mesmo tempo vintage, de parecer um calhambeque. E eu acho aquele design maravilhoso. Vamos ser sincero. Não, pensador, aqui ó, aqui, junto, aqui, pinta uma moeda aqui no chão. Fala a verdade, é porque tu gosta da Máquina do Mal, né? Claro que sim. Né? Mas não espalha, que senão eu vou ficar falado às rodas. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber a respeito, tem o episódio anterior de Corrida Maluca, que esse puto fala exatamente a mesma coisa. Aquele é um carro que, se você tá dirigindo com o teu Palio nas ruas de madrugada e você vê aquele carro vindo, você sabe que vai dar merda, ele inspira medo. Tá bom. Tem outra. É simples assim. Priscila, melhor Batmóvel. Tim Burton, eu tenho paixões por aviões e ele é inspirado na aviação. Eu sei que ele tá em algum museu, em algum lugar do mundo, que eu não sei onde é, mas ainda vou ver. E é ele, tá? Melhor Batmóvel. Melhor Batmóvel, não tem. E tal como Dona Ninha, eu tenho que deixar o meu Lincoln Imperial rabo de peixe com jatos de propulsão supersônica e toda a parafernália do Batman de 66, porque é o meu Batmóvel favorito de todos os tempos e dane-se, parece um desfile de carnaval ambulante. Bem, cara, se você escolheu o Batman Taxi Boy, que pega garotos na praia, é um direito teu. Ninguém pode. Exatamente. Ninguém tem que se meter nas preferências sexuais dos outros. Exatamente. Então, vamos lá. Próxima categoria. Melhores bate-cacarecos. Os melhores bate-equipamentos. Donana. Olha, eu tenho que votar naquilo que só ele tem. A gente não conhece nada que funcione de maneira tão eficiente, tão bem feita, né? É o bate espanta tubarão. Fala sério, meu. Não tem agora, outro. Ó, eu só quero te lembrar que o bate spray para tubarão apareceu no Lego Batman também, tá? E foi usado. No tubarão do Spielberg, não possível. Só reforço o que eu tô dizendo. É o melhor bate-cacareco, porque tem, inclusive, usos futuros, presentes, passados. Vai ter um filme daqui a 30 anos e vai ter um bate-repelente de tubarão. Pode contar com isso. Tá certo. Juba, melhores bate-equipamento. Na minha opinião, a questão é assim, o Batman Lego é o resultado de tudo que veio antes. Ele torna canônico tudo, inclusive o Batman de 66. Então, pra mim, se for falar de melhor equipamento, a gente tem que falar do começo de tudo. E é o Batman de 66. Então, o voto é pro Batman 66. Exatamente. Muito bem, então. Pensador! Cara, eu não tenho como negar, o Batman de 66 tem os melhores equipamentos de todos, não só por causa do bate-escudo que sai do cu, um equipamento maravilhoso, mas a Joaninha falou a respeito, a Joaninha Trekker falou a respeito do bate-spray de tubarão, mas para ele entrar no mar, o Coringa tinha desafiado ele primeiro para um campeonato. Não, uma disputa não, não, não, não, não, não, não, o spray de tubarão é do filme. Não é, do filme. Mas o que eu tô dizendo, antes disso na série, já tinha mostrado a vez em que o Coringa desafia o Batman para uma disputa de surf, e o Batman responde com isso, dizendo com aquela voz canastrona: só um momento, eu vou vestir primeiro o meu bate-calção para poder surfar. Se ele tem um bate-calção, cara, é o melhor bate-equipamento de todos. Não, cara, dá para negar. Eu revi recentemente o filme de 66, porque sim, eu tenho o DVD, desculpa. Okay. E não é só o Batman. É que o Batman repelente de tubarão ficou o mais icônico. Mas tinha Batman repelente pra tudo, pra baleia, arraia, barracuda e o caralho A4. Que o Robin tinha porta-temperos no Batcóptero, tinha um porta frástico de repelentes. Aí aposto que o Robin adorava o bate-repelente de piranhas, porque ele não gostava. Não duvido nada, né? Muito bem. Dona Priscila, melhores bate-equipamento? Ai. Eu ainda gosto do carro. Espera aí, mas e os batarangues e o gancho que puxa ele pra cima e tal? Não tem graça. Então, qual Batman você escolheu pra ter o melhor? Eu vou no primeiro, vou nos velhos, 66. Vou no 66. Perfeito, então. Tudo é uma melhoria desse. E, para mim, eu vou votar desta vez no Batman Lego, porque simplesmente o mundo inteiro é um bate-equipamento pro Batman. Como que ele é um mestre construtor, então ele literalmente desmonta um prédio e faz um gato robô voador gigante. Então não tem como ser melhor do que um Batman Lego que pode transformar literalmente o mundo inteiro nos seus bate-equipamentos. Muito bem, então, próxima categoria, melhor Gotham City, Aninha. Bom, agora eu vou ter que mudar o meu foco, porque o Batman de 66, Gotham é comum, é igual a qualquer outra cidade grande, não tem nada assim de muito cara assim de Gotham, né? Uhum. Ela não é gótica, ela não é nem um pingo gótica, aliás, é muito colorida, né? Uhum. Já o filme do Tim Burton é um desbunde de visual, né? Sim. Ela é uma Gotham realmente gótica, então meu voto vai para a versão do Tim Burton. Muito bem, então. Juba, melhor Gotham City. Olha, a de 66 não rolou para mim. Tipo, é legal, mas não. A de 89, eu acho, sei lá, não tem uma visão tão grande de Gotham City. De 2008 é a questão, tipo, é bonito, parece Austrália, sei lá por quê, né? Por que será, né? Mas a questão é que, assim, de todos os filmes, o que eu mais gosto é a do Lego. A Gotham City desmontável, né? Uma enorme peça de Lego, né, ali, né? Eu adoro. Sensacional. Muito bem, parabéns. Pensador, melhor City. Olha, Gotham City, acima de tudo, ela tem que ser uma cidade perversa. O Batman é o cruzado encapuçado, ou o cruzado embuçado, como vocês quiserem chamar, de uma cidade completamente corrupta do início ao fim. E ela tem todo aquele ar do crime espreitando em cada esquina, em cada momento, cheio de lugares escuros para você ver. O Batman de 66 se passava a maior parte das vezes em plena luz do dia. O Batman do Christopher Nolan, ele se passava basicamente numa cidade que poderia ser a tua cidade, nossa cidade, por assim dizer. Mas o Batman Lego é a exacerbação de tudo. Mas o Batman do Tim Burton, ele, por mais desavenças que eu tenho com o Tim Burton como diretor, ele mostra aquela visão decadente de algo que é velho, sabe, como a corrupção. Uma coisa vintage que vai crescendo e que você nota que ela está ali o tempo inteiro, um ambiente opressor de ser, de se viver. É, não é exatamente como uma favela, como mostrou no Batman Begins, por exemplo, mas ao mesmo tempo é um lugar que você sente... Que foi agora o Tim Burton que inspirou depois o Batman Animated Series. Exatamente. Para mim, aí... A melhor Gotham City é exatamente desse desenho, mas como não está na pesquisa, a gente fica quieto. A gente pode usar a Gotham que inspirou, que foi a Gotham do 89. Exatamente, a do Tim Burton. Ela é um pesadelo de concreto armado, de arranha-céus gigantes oprimindo as pessoas minúsculas como formigas em volta dos prédios o tempo inteiro... tapando a visão do sol num lugar que basicamente é sempre quase noite, e eu acho que a melhor Gotham City foi a do filme dele. Muito bem, então. Pri, melhor Cavaleiros das Trevas. Cavaleiros das Trevas. Por quê? Amo. Primeiro que chamou minha atenção, eu não sou fã dos filmes do Batman. Chorem, me aprisionem, me joguem, vacas. Eu só vou te falar uma coisa, rapidinho. Pensador foi, tu que trouxe ela, né? Okay. A culpa eu é sei, minha, a tá? culpa é minha. Não, eu realmente amo Gotham do Cavaleiros das Trevas. A Gotham do Cavaleiro das Trevas... Me identifique, Kiko. A Gotham do Cavaleiro das Trevas, ela tem aquele ambiente mais corporativo. A pessoa mesmo. Comum, ela está soterrada por corporações e tudo mais, exato. Então, beleza. E para mim, a melhor Gotham, que o nome é Gotham, porque é para ser gótica, é sim a do Batman de 89, do Tim Burton, porque é graças a ela que a gente teve depois Batman e tá? Muito bem, então. Próxima categoria, melhor Coringa. Vamos lembrar que aí nós estamos nós estamos com os seguintes cidadãos concorrendo: César Romero e seu bigode pintado, Jack Nicholson com sua máscara de sorriso do inferno, o... como é o nome do menino que morreu? Heath Ledger com... vamos pôr um sorriso no seu rosto. E o Coringa do Lego, que puta que pariu, é foda pra caralho, porque todos esses Coringas juntos num só. E fazendo referência a todos eles ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá. Dona Ana, melhor Coringa. E olha o coração falando de novo. Se dane que o bigode tava pintado, um palco, sabe Deus o quê? Porque, ó, de boa, eu cansei de ver Batman, TV preto e branco, tela... quem for velho agora vai se reconhecer naquelas máscaras negras da TV. Gente, quem é que conseguia ver um bigode naquele homem? Não tinha como ver, tá limpo. Então, ó, ignorem o bigode. Hoje a gente vai conseguir ver nas telas HD, remasterizada, paciência. Mas se você naquela for época como eu... não era nem bigode, né? Era Botox. Só inchou o beiço. Sério, eu fiquei pasma quando eu soube que ele mantinha o bigode, que tava assim, oculto pela maquiagem, porque eu não conseguia ver. Era o que dava pra época, pros padrões. E pra mim ele ainda é um palhaço. Ele é o Joker, ele é o palhaço. É o Joker, é o palhaço. É o palhaço. É do Lico de Caio Pinto. Vai comer a tia do Batman. Mas não, é sério. Eu acho que talvez por ele ser o meu primeiro Batman, ele é a primeira referência do Joker dentro das histórias do Batman. Ele é assim, o elegante, o meio maluco, o palhaço, né? O palhaço do crime. Ou como o locutor falava, o príncipe bufão do crime. Os vilões do Batman, todos eles, pra mim, são mais essas versões inocentes. Funcionam muito mais do que todos os outros bandidos que já apareceram de lá pra cá. Talvez com exceção da Mulher-Gato, mas a Mulher-Gato, ela tem muitas vidas. Tá? Sim. Então, apesar do que, vamos lembrar uma coisa, no filme tem os quatro principais vilões, que é o Pinguim do Burt Meredith, o Charada do... eu esqueci o nome do maluco do Charada, mas foda-se também. O Coringa do César Romero e a Mulher-Gato do Mae. E, cara, o Coringa rouba a cena de todos eles. Quando aparece o Coringa, assim, ninguém mais lembra que tem a menos dos outros. Menos a Mulher-Gato, né? Dali Meriwether, que a Mulher-Gato dali Meriwether realmente era um troço espetacular. Desculpa aí. Né? Foi mal. Muito bem. Então, vamos lá. Então, já enrolei, mas o voto já tá dado, né? Tá dado, bem. Juba, melhor Coringa, melhor Joker, palhaço. Eu sei que 66 é legal, tudo, como de o Coringa que mais icônico do cinema é o de 2008, porém, o meu voto é do Jack Nicholson de 89. Opa! Boa, tá bom. Tudo bem que o Coringa do Jack Nicholson de 89 é Jack Nicholson, né? Mas eu gosto. Nossa, do Jack Nicholson sendo Jack Nicholson. Bem. Então, pra mim, o Coringa. Sim, ou seja, você acabou de definir que o Jack Nicholson é apenas o Coringa depois de cheirar uma rapa de 30 centímetros de cocaína. Tá certo. Não, tudo bem por isso. Vai lá, pensador. Melhor palhaço, Joker, então, Coringa. A coisa que mais impressiona no Coringa, pra mim, não é ele ser palhaço ou não ser, mas a imprevisibilidade do que ele vai fazer. O Coringa é aquele bicho que não importa o que aconteça, ele não assusta pela boca rasgada ou pelo sorriso perpétuo ou pela pele branca ou os cabelos verdes e o terno roxo. É porque você nunca sabe o que é que vai acontecer, porque o que vai acontecer é caótico demais para você notar. Se eu pudesse fazer uma fusão entre o Coringa do Jack Nicholson e do Heath Ledger, ele seria o Coringa perfeito. Mas o Coringa do Jack Nicholson, ainda assim, ele era previsível dentro do que ele queria fazer, como se ele tivesse um plano. O Coringa do Heath Ledger, ele simplesmente quer tocar o rebu no mundo e foda-se tudo. E é engraçado não pela piada que a gente, como espectador, entende, mas é engraçado pela piada que só ele entende, e essa piada deixa a gente desconfortável, que é ver o mundo se fuder, ver gente como nós se fuder. Então, meu voto vai pro Coringa do Heath Ledger. Eu te dou até um acréscimo. Ele, além de tudo, é mágico. Verdade, exatamente, justo. Né? Que não é qualquer um que faz um lápis desaparecer com maestria. Ai, pensador, o que, que é isso? Tá bom, Pri, qual é o teu Coringa? Nem preciso falar, né? Precisa 89, assim, como... 89, Tim Burton. Você precisa falar, senão não tem como contar o voto, mano. Não é o Tim Burton. É o Tim Burton, 89. O Tim Burton, 89. Vou falar a verdade, é que não tá. E, desculpa, você pode, Nerdmaster, cortar isso da gravação se você quiser, mas eu quero deixar meu protesto aqui que o melhor Coringa é o do Mark Hamill. Opa. Sempre foi, sempre porra, será o do Mark Hamill. Porra, pá, não, aí é outra história, outro nível, né? É, mas o Coringa da Máscara do Fantasma, aquele Coringa assim que ele consegue ser, em 30 segundos, ele consegue ser ameaçador. E bobo numa comédia pastelão ao nível dos Três Patetas. E ele é os dois. Ele consegue ser assassino... É o Coringa do Animated Series, cara. Que é puta que pariu, cara. Melhor Coringa de todos os tempos, cara. É uma pena que a Máscara do Fantasma não esteja concorrendo, que pra mim sempre foi e sempre será o melhor filme do Batman até hoje. Ok, muito bem. E pra mim, eu vou também corroborar com o senhor Pensador Louco, porque nos quadrinhos o Coringa é, antes de mais nada, um agente do caos. E ninguém foi mais caótico no cinema enquanto do que o senhor Heath Ledger. Então vai para Heath Ledger e Dark Knight, meu voto para melhor palhaço Joker Coringa. Muito bem. Melhor Batcaverna, Donana. Como você pode dizer que não é a melhor Batcaverna aquela que você chega pelo Polidense? Esfregando no pau. Muito bem. Encerro o meu caso. Então tá bom, tá encerrado. Juba, melhor Batcaverna. Nossa. Eu diria que é do Batman Lego, por causa que tem um cinema em casa, né, cara? Sei, porra. Porque lá tem tudo, tem bate-submarino, bate-avião, bate-trem, bate tudo que você quiser. E a melhor de tudo é a senha pra entrar lá. Homem de Ferro não presta. Iron Man Sex. Iron Man Sex. Por mais que eu vou te falar que das Batcavernas, eu gostei muito da Batcaverna, dessa animação recente do Batman versus as Tartarugas Ninja. Gostei sim. Muito bom! Muito bom! Muito bom, é muito bom. Mas, novamente, eles começaram para DVD, infelizmente não teve nem participação na enquete. Mas eu concordo que é muito bom Batman versus Tartarugas Ninja, e sim, ouvinte, não é zoeira, existe. Bom, Pensador, melhor Bate-Buraco. Melhor bate-buraco escuro, úmido e umbroso definitivamente é a do Batman Lego, porque ele pega referências de todas as outras Batcavernas e junta numa só. Aqui não é nem uma Batcaverna, é uma Man Cave. Teremos unanimidade, será? Eu acho que olha, sim, hein? Olha, porque a Batcaverna, se vocês pensarem bem na psicologia do Batman, a Batmansão, ou seja, a mansão do Bruce Wayne, ela é apenas um resquício menor da Batcaverna. Ele vive ali embaixo. Então, assim, nada melhor do que ele ter uma Bat-Jacuzzi, os Bat-Troféus, os Bat, o que caralho a quatro que ele quiser ter ali. E melhor ainda, o Bat-Forno de Micro-Ondas para esquentar a sua lagosta ou termidor. Bat-Lagosta, exatamente. Com certeza. Ah, ok, então. Pri, só não vai ser unanimidade porque estou no Bat-16 nessa. Né? Bate os bagulhinhos dos desmontar. Lego. Lego, os bagulhinhos de desmontar. Maravilhoso. Eu vou concordar com 4 dos 5 aqui presentes, porque realmente a Bate Lego Caverna, ainda mais na hora da fantasia, na hora de se vestir, que era bate roupa para tudo quanto é lado, cara. Não, não tem outra Beate Caverna melhor. Foi unânime? Não foi porque a. Não, por causa do meu voto. 66. Ah! Muda aí! Tá bom. Não, não precisa não. Deixa, deixa. O voto é dela. Mas, tá, mas foi um bom voto assim mesmo. Batman Lego parou bonito. Até alcançou os líderes. Vocês não sabem quem é porque só eu tô contando. Bom, vamos lá. Próxima categoria: melhores coadjuvantes. E não precisa ser necessariamente o Robin. Nem todos esses filmes tiveram Robin. Tá? Pode ser a Ravena, Estelar? Não. Pode ser qualquer dos coadjuvantes que estiveram no filme. Tá? Como a Bárbara Gordon Lego, o Alfred, ou qualquer, vai qualquer coadjuvante. Tem que ser, na tua opinião, que tiveram os melhores coadjuvantes, como, por exemplo, o Comissário Gordon e o Chefe O'Hara do Batman de 66, por exemplo. Tipo, então, lá, não quero te influenciar, né? Não, eu só tô mencionando só. Ah, vai, olha, lá, dona Ana. Melhores coadjuvantes. Toma, pomba. Todo mundo de 1966 é bom. Se você for pensar que os vilões são coadjuvantes também, né? Nesse filme você tem quatro. Ether Kitty, você tem o César Romero, você tem... Você tem a turma toda. Acho que esqueceram quem só? O Cabeça de Ovo e o Rei Tucci. Que tá, o resto tá todo mundo presente. Tá faltando tá faltando a tia Harriet. Ah, é verdade, a tia do Batman. Harriet. A gente sabe que o lugar da tia do Batman na história, ele entra em outra história, que é coisa nossa. Né? Eu quero deixar registrado que eu acho uma vergonha, porque a tia Harriet foi criada tanto para os quadrinhos quanto para a série e cinema. Para ser uma desculpa forjada do homossexualismo do Batman. Mas não existe nada mais homossexual do que o cara, em vez de viver com os pais, ele viver com a tia Harriet. É vergonhoso isso. Se a gente for analisar mesmo, entrega, né? Entrega. Entrega fácil. Não, como diriam os outros, significa. Sim. Então, lá, Juba, melhores coadjuvantes. Olha, falar a verdade, de todos os filmes aqui, eu sei que tem a Kim Basinger lá em 89, tem o Morgan Freeman em 2008, eu sei que tem personagens muito fodas, mas nada supera 1966. São os melhores personagens, por mais que a tia não esteja lá, a tia é fundamental também, mas o Comissário Gordon eu acho que é um dos melhores personagens, e que pra mim, toda a base... Eu acho que o núcleo de personagens do Batman de 66 é muito forte. Tipo, não é só vilões, personagens de apoio. Tem muita gente ali que o Batman tem um universo bem consolidado. Por mais que não seja a Gotham mais interessante. É o Batman de 66. Muito bem. Pensador, melhores coadjuvantes. Com certeza, já foi dito várias vezes na história da cultura pop ou não, que um herói só é tão bom quanto seus vilões podem ser. E o de 66 é definitivamente o melhor. Desde o Comissário Gordon e o Chefe O'Hara, que são policiais corruptos, que eles não fazem nada, eles entregam tudo na mão do Batman, eles só ficam ali sentados na sala. Não. Corruptos, ineptos. Corruptos não, porque eles não se vendem, eles não recebem, eles não são putas pagas. Mas a galeria de vilões do Batman de 66 é simplesmente a mais colorida, a mais pop, a mais tudo que se pôde imaginar. Com certeza meu voto vai para eles. Ah, eu quero acrescentar que até o Telefone Vermelho na delegacia é um excelente coadjuvante. Pô, pode crer, com certeza. Muito bem, muito bem. Pri, melhores coadjuvantes. Não sei. É o Robin. É o Robin. Em qual dos deles? Do Batman dos bichinhos? Tá? No primeiro. Aqui, dos mais velhos aqui. 66. Tem o Robin? Tem. Tem o Robin nesse? Tem. Então tá, porque eu nunca assisti. O garoto refém. O menino alvo. O menino alvo é ótimo. Vocês ficam rindo dele. A gente não ri dele, na verdade a gente tem pena, porque olha, era uma vida triste a dele. Ai. É duro você ser coadjuvante. Não, mas só... eu nunca vou esquecer na minha vida a representação que Batman teve no Tiny Toons. Em que ele era o bate-pato e ele falava pro Presuntinho, que era o Robin dele, falando, eu sempre quis um adepto para poder ensinar, uma criança para eu poder tutoriar, para eu poder vestir com uma roupa vermelha e servir de alvo para todas as balas que de outra forma seriam direcionadas a mim. Maravilhoso. Ai, ai, ai, muito bem. Agora, eu vou ter que discordar de algum vocês, e para ser fiel de balança nessa brincadeira, o charada de 66 é o Frank Gorshin, tá? Com certeza. É um dos caras que consegue ser quase tão histriônico quanto o César Romero ensina, é a porra do dando aquelas risadas malignas, satânicas. Vocês enxergam dele. Essas coisas como eu enxergo a vida e os seres humanos. Isso é bonito. Porém, eu não estou votando no Batman de 66. Devo... Como não, assim? Porque eu vou votar no Batman Lego. Porque ele tem simplesmente todos esses personagens, inclusive Homem-Pipa, Polka Dot Man, Homem-Calendário, Homem-Rei dos Condimentos e todos os outros vilões classe B que apareciam nos Batman dos quadrinhos apareceram no Lego Batman. Homem Condimento. E tem o Voldemort. Tem o Tubarão do Spielberg, tem o Godzilla, tem o Kong e tem o Drácula. Então, porra, desculpa, mas o Lego Batman chuta bundas dos outros Lego, dos outros. Desculpa aí. Gente, eu tô tentando entender o que o Homem Condimento faz. Joga canela em pó no nariz das pessoas? Não, isso pode ser fatal. Não, é um revólver pimenta de mostarda. Pimenta caiena. Não. É um revólver de mostarda e um de ketchup. É só isso. Ah, ele é o assassino das pizzas. Tu é dessas, é? Não, a minha pizza é clássica. Ju, não querendo parecer arrogante pra você, mas... O dia que você descobrir quem é o Batman de Zurenar, você vai perdoar todos os outros vilões do Batman. Eu só queria saber quem é Ju. A Joaninha? A Ju... Hã? Joaninha. Puta, Joaninha. Porra! Jo, né? Eu pensei que era o Ju, pô. É, porra. Tá bom, é o Joaninha. Tá bem. Ele não ia ser tão carinhoso comigo. Né? Tá bom, ok. Desculpa aí. Seguindo, melhor roteiro do Nana. Bom, aí eu vou ser obrigada a admitir que o filme de 1966 tem muitas coisas, menos roteiro, né? Ok. Acho justo. Salve, galera. Aqui é o Jorge, beleza? E o que acontece? Nesta hora, o Sr. Nerdmaster, que estava hosteando essa chamada, ele deu um acesso de tosse lascado. Para vocês verem como as coisas acabaram com ele nessa afirmação da dona Ana Lúcia Letier. Então, meus queridos, segue o baile. Não, o pessoal acordou, falou assim, e aí, ó, vamos aproveitar que vocês já estão aí com as roupas? Vamos lá na Marina e o que rolar, rolou, tá bom? Beleza? Vai tudo no improviso, meu irmão. Então, não dá pra ser o melhor roteiro. Aí eu sou obrigada a admitir, fica difícil, viu? Olha, acho que eu vou acabar votando no Batman do Tim Burton. O filme é redondinho, né? Tem um começo, meio e fim, bem amarradinho. É, agora deixa eu colocar o meu tênis verde, né? Os personagens parecem bem motivados, o vilão faz o que tem que fazer. Com exceção da Vicky Vale, que sabe Deus o que tá fazendo ali, além de esvoaçar os seus belos cabelos, o resto tá tudo no lugar. Então, e dá Tim gritinhos. Burton. Ela também dá gritinhos. É, okay. Nossa, essas coisas de dama em perigo me torram as paciências, viu? Mas. Beleza. Ju! Como é o Nerd Master, eu sei que olha sou... a maldade. Eu. Fala, Juju! Qual é o melhor roteiro? O meu voto vai pro Lego, cara. Por mais que eu sei que o de 89 é o Batman mais Batman, é o Batman Lego, cara. Não tiro tua razão. Pensador, melhor roteiro. Melhor roteiro, Cavaleiro das Trevas. Se houve uma história de super-herói, de um cara sozinho, o exército de um homem só, enfrentando... enfrentando uma situação de caos que ele não tem capacidade para concatenar, porque tudo acontece ao mesmo tempo agora. Tudo está acontecendo e ele é um só para lidar com tudo aquilo. É o Batman do Cavaleiro das Trevas, do Nolan. É um roteiro primoroso que ele mostra assim, como o caos pode afetar a tua vida e o caos é tudo. Simples assim. Muito bem. Pri! Ai! Lego! Lego. Desculpa, eu tô meio caindo. Não, tá perdoada. Lego tem um ótimo roteiro. E eu vou corroborar contigo e com o seu Juju, que realmente Lego Batman, na minha opinião, é o roteiro, além de mais bem traçado, mais engraçado por conta de todas as zoeiras que eles fazem com todos os clichês de todos os filmes anteriores do Batman. Inclusive, eu gosto muito da cena em que o Alfred fala: ah, o senhor vive de fases. Teve aquela fase de 66, a de 2089, que ele vai mostrando todos os filmes, só que na versão Lego, cara. É sensacional. Então, para mim, vai o Batman Lego também como o melhor roteiro. E por último, mas não menos importante, a categoria que, quiçá, irá decidir esta disputa: melhores cenas memoráveis. Dona Ana. Bom, agora é sacanagem, porque falando em Batman, pra mim, todas as cenas mais memoráveis não estão aqui. É o Batman dançando lá com os dedinhos de... Tuzi. Né? Você tá errada. O Bruce... Peraí, esse Batman dançando tá no Batman Lego. Poxa, bom, então agora ele já ganhou. Porque na minha cabeça, provavelmente a cena mais memorável envolve a Michelle Pfeiffer, uma roupa de cor e... Miau! Só que, infelizmente, não é Batman. Bom, então a gente vai ficar, ou melhor, eu vou ficar, né? Com os dedinhos em V dançantes. Ok. Porque é algo que ele meio... Ele diverte, meio que traumatiza, né? Ok. Juba, melhores cenas memoráveis. Olha, melhores cenas memoráveis. Todos os filmes têm cenas memoráveis, mas pra mim quem faz o compilado disso tudo é Lego de novo, né? Tem Batman dançando, tem Batman socando o Superman, tem a piada da Marta, tudo tá lá. Então a cereja do bolo é o Lego. Muito bem. Pensador... Melhores cenas é as cenas justamente do cinema retrô, do cinema de raiz, no qual o morcego ele assustava, ele não era engraçado, ao contrário do Batman Lego, ou do Batman de 66, ou do Batman realista, do Nolan, com certeza é do Tim Burton, aquelas cenas em que ele aparece como se fosse no movimento cinematográfico do expressionismo alemão, em que ele aparece em sombras, e você pode apenas temer a sombra antes de ver o próprio efeito de ver a pessoa que é o Bruce Wayne vestido de morcego para socar a cabeça de gente, o terror. E para mim, vai o Batman de 1989. Muito bem, então. Pri! Cavaleiro das Trevas, 2008. Coringa. Muito bem, as cenas do Coringa, porque a gente não disse que as cenas precisavam ser do Batman. Ok. Não específica aí, né? Então, foi memorável pra mim a cena do Coringa ali. Sei lá, não tenho palavras. Eu vou dar uma reforçada aqui de que, no caso desse Coringa, ele é o único entre todos que ganhou um Oscar, né? Pois o único é, entre filmes colheu, de super-heróis. Né? Entre filmes de super-heróis que ganhou um Oscar de melhor ator. É, algo escapando da parte técnica, né? Acabou Exato. Tá lá na DC. O Oscar póstumo, né? Tá na prateleira da DC esse. Muito bem. E... eu acho que a atuação dele, assim, é bem inigualável. Quando ele se puxa mais do que o normal e, pra mim, é a mais memorável. E acreditem se quiser, o meu voto é o que vai definir a brincadeira. Porque até o momento estamos com dois dos filmes empatados. E o meu voto vai decidir. E o meu voto vai para a cena de luta mais memorável de todos os tempos. Uma cena de luta tão épica, tão fantástica, que letreiros aparecerão no ar, mostrando a fodacidade de nossos golpes. E sim, eu estou falando de Batman Lego. Eu ia, exatamente. Não me diga que é Batman Lego. O Batman Lego, ele, inclusive a fala do Batman é essa mesmo. Pare, a luta, a cena de luta mais sensacional de tempo. Tão épica que letreiros vão voar mostrando a fodacidade de nosso gol. E o vencedor com 16 votos é ninguém mais, nem menos que Lego Batman no filme de 2017. Uma salva de palmas para ele. Marmelada! Marmelada! Eu não gosto de marmelo. Não, hoje a gente não fala mais marmelada, não. A gente fala que houve um vazamento. Para os ouvintes que quiserem fazer teoria, já que estamos nesse momento, assim, jurídico, né? Batman de 66 recebeu 15 votos. Batman de 89 do Tim Burton recebeu 11 votos. Dark Knight, o Batman Cavaleiro das Trevas recebeu 7 votos. E Lego Batman, o filme, 16 votos. Muito bem. É modinha. Finalmente definimos o melhor Batman todos os tempos. Foi Lego Batman, o filme. Dona Joaninha Trecker, suas considerações finais. Pô. Bom, eu vou ser sincerona, né? Eu tenho essa falha de caráter grande de não ter assistido ainda Lego Batman, o filme. Tá? Então, eu ficaria de muito difícil eu postar votos para esse filme por pura falta de conhecimento, né? Me faltou essa epicidade toda. Mas os meus votos foram bem sinceros e com base nos filmes que eu assisti. Mas não vou desgostar, não, do Lego Batman ter vencido, porque já deu para sentir que ele tem vários pontos a seu favor. Então, parabéns ao vencedor. E claro, tem um monte de bonequinho. Muito, né, bem, então. Jubacu, meu querido, suas considerações... Ué, fala, filho. Não, eu ia falar que o meu único problema é ter Lego, né? Eu que já tive criança em casa e Lego em casa, sei qual é o problema de você pisar num Lego, especialmente se você quer saber só de meia. Olha, a minha filha estava montando castelo. Qual é o problema de se pisar em Lego? Eu recomendo muito. Aventura Lego 2. A mãe das crianças aparece e ela sofre deste mal. Tem o Batman no filme também. Tem o Batman no filme também. Você já viram... Tem o meme do tubarão saindo de dentro d'água, né? Que diz que é uma cena rara do tubarão que foi visto depois de pisar num Lego também. É. Tá bom, vamos lá. Seguindo, Juba com suas considerações finais e jabá para o Jota Onda. Beleza. Antes de qualquer peça machucar o pé, nada pior do que uma armadura de Cavaleiro Zodíaco também no chão, que machuca pacas o pé. Mas... porra, pá! Principalmente aquela merda naquela base que via pra botar a armadura no pato cavalinho, né? Aquela base era uma desgraça. Desculpa, mas enfim. Falando aqui, eu achei justa a votação, sim. Lego era o melhor desde sempre. E eu fico feliz pela votação justa e transparente que foi aqui o tempo todo. E eu tenho culpa de ter votado tantas vezes no Lego, mas enfim. Porra, mas teve uma categoria que o foi coração manda, que o coração manda, né? Ele disparou, porra, não é culpa de ninguém. Ou é de todo mundo, sei lá. A culpa é minha. Sim. Como diria o Homer, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Exato. E qualquer coisa, você sabe que eu estou lá no G-Wave, podcast de cultura pop nerd japonesa, então se quiser me ouvir mais, me procure lá. E qualquer coisa, o Nerd Master me aparece de vez em quando. Pensador, eu tenho uma surpresa para você. Pera aí, antes do... Eu tenho uma surpresa para o senhor. O senhor, a partir de hoje... é membro vitalício do Paraná. Podia ter me avisado que tinha vestido uma fralda geriátrica. Parei de me cagar todo aqui. Eu quero que se foda. O senhor tal qual Jubacum, minha Trekker e outros menos contados, tem a distinta desonra para tu e desonra para tua família e desonra para tua vaca de ser agora um membro. Nerdia, parabéns. Agora sim, ganhei uma camiseta do Paranerdia. Vai ganhar porra nenhuma. O meu respeito. Quero minha camiseta! Suas considerações finais e teu já mais foi. Eu estou quase sem palavras aqui, mas basicamente minha votação foi toda feita no Batman, como o Batman deveria ser, não um personagem overpower, mas o detetive que ele sempre foi criado para ser. E eu acho que a culpa não é nossa que votamos aqui, a culpa é dos ouvintes e do Nerdmaster que escolheram A Máscara do Fantasma, que é o melhor filme do Batman de todos os tempos, para estar concorrendo aqui. Eu odeio vocês, mas fora isso, foi muito bom participar. E vocês podem me encontrar em bladobladoblado.pensadorlouco.com falando sobre música desconhecida, audiodramas desconhecidos, filmes desconhecidos e podcasts desconhecidos que têm uma autoestima muito baixa o suficiente para participar. Muito bem. Priscila, meu bem, muito obrigado pela participação. Esperamos ansiosamente pelo seu futuro podcast. Por favor, suas considerações finais para meus ouvintes. Eu espero que vocês dêem bastante risada da minha cara. Só pode ter certeza disso. Então, ficamos com essa aqui. 20. Vida longa ao Lego Batman e próspera! You got a nerd mail. Muito bem, então vamos agora à leitura dos comentários e dos e-mails. E conforme eu prometi lá nos recados, vamos começar com os comentários do CastBox. E, inclusive, deste episódio 142 do Paranerdia de Corrida Maluca, já tivemos alguns comentários. Quem nos fez comentários no CastBox foi a Emily Rocha, que disse o seguinte: eu amo a Corrida Maluca. E devido ao meu sobrenome, Rocha, eu e o meu irmão éramos os Irmãos Rocha. Eu já peguei na Emily e já perguntei: oh, então você era o Rochedo e ele era o Cascalho? Aí ele falou: mais ou menos isso, kkkkk. Depois de toda essa nostalgia, tô até baixando todos os episódios da Corrida Maluca. Muito obrigado, Emily. Foi um prazer ter esses seus comentários aqui no CastBox do Paranerdia. Outro que nos fez um comentário também no CastBox foi o Sr. Eric Richard Cavallari. Ou Cavallari. Eu não sei se a sua pronúncia desse teu nome é essa. Desculpa, Eric. Ele diz o seguinte: conheci agora, vou ouvir e se eu gostar, comento aqui de novo. E realmente parece que ele gostou, porque ele voltou. Curti e ouvi o episódio que foi sobre a Corrida Maluca. Logo, logo, maratono todos os episódios anteriores. Um forte abraço, vocês mandam bem. Muito obrigado, seu Eric. Feliz do senhor ter gostado daqui do Paranerdia. Então, esses foram os comentários do CastBox. E agora, nos episódios 142 e outros do Paranerdia, nós tivemos também alguns comentários. O primeiro desses comentários foi feito pelo Sr. Rodrigo Bandeirante, no episódio 142 da Corrida Maluca. Ele diz o seguinte: Dick Vigarista não é o Thanos da Hanna-Barbera, ele é o Loki. Continuando a piada, se fosse feita uma paródia dos Vingadores com os personagens da Hanna-Barbera, quem vocês escalariam para o elenco? Aí eu peguei e respondi ao meu querido Rodrigo com o seguinte: eu teria posto como Hulk o Maguilo Gorila, Capitão América a Tartaruga Touché, o Homem de Ferro seria o Professor Aéreo, o Thor seria o Maitor, né, só para combinar, o Deadpool seria o Pato Quark, o Nick Fury seria o Manda-Chuva, a Feiticeira Escarlate seria a Feiticeira Faceira e os Guardiões da Galáxia seriam a Família Buscapé. Muito bem. Aí, outro comentário que também no Paranerdia 142 da Corrida Maluca foi o do Herege. Eu não sabia dessa curiosidade sobre o desenho que as crianças torcerem pelo vilão. Muito engraçado. É, realmente, ele começou com um quiz show. Outro que nos fez o comentário foi meu xará Alexandre Costa. Ele diz o seguinte: saudações cordiais, Nerdmaster. Sua escalação dos Vingadores by Hanna-Barbera ficou ótima. Meu carro preferido na Corrida Maluca é a Máquina do Mal. E quem não, né? E gosto muito do carro do Professor Aéreo. Ainda não tenho os DVDs, mas vou correr atrás. Paz e prosperidade a todos. Corre mesmo atrás, cara, porque já tá difícil de conseguir esses DVDs, porque, sei lá, acho que a Warner tá de sacanagem com a cara da gente. E no 142, quem fez um último comentário foi a dona Ana Lúcia Letier. Ela diz o seguinte: estava reouvindo o episódio e fiquei na dúvida se a carroça vapor carregava uma caldeira ou um alambique. Não, é uma caldeira. Dada a origem sulista e caipira dos personagens que a pilotavam. Mas achei uma referência de que é uma caldeira sim, pois o carro não seria movido a gasolina, mas efetivamente movido a vapor, água aquecida por queima de carvão. Só fica o mistério onde que o tio Tomás e o Chorão levam o carvãozinho necessário para a máquina funcionar. E o espanto por essa dupla ter conseguido 4 vitórias com tecnologia tão pesada. Fazer o quê, meu bem? Essa tecnologia pode ser velha, arcaica, mas funciona, né? Muito bem, então. Outros comentários que nós recebemos também. Eu tive um comentário no Paranerdia 49 de animes dos anos 80. Quem nos fez o comentário foi ainda o meu xará, o Alexandre Costa. Ele fez uma maratona de vários outros episódios no animes dos anos 80. Ele disse o seguinte: saudações, Alexandre Nerdmaster. Xará, fantástico esse podcast. Estou ouvindo todos desde o início. A única coisa que eu tenho a comentar é que 3 animes que passaram nos anos 80, que você certamente se lembra, já que, como eu, nasceu em 73, são Pinóquio, aquele que ficava falando vovozinho toda hora, Fantomas e Marte, o Menino Biônico. Continue fazendo podcasts com essa alegria e emoção. Paz e prosperidade a todos. Muito obrigado, xará. Realmente, a gente não comentou sobre esses, mas eles eram mesmo uns animes bem famosos. Ainda o Alexandre também nos fez outro comentário, dessa vez no episódio 26 da entrevista com Silvio Navas. Ele diz assim: Silvio Navas simplesmente fez parte da nossa geração. Saudações épicas, com certeza, e em Piratas do Espaço ele fez o General Deslock. E sim, após ouvir esse podcast, comprei a coleção dos Thundercats e Silvio, onde estiver, descanse pai. Só uma coisa, meu querido, o Comandante Deslock não era em Pirata do Espaço, ele era em Patrulha Estelar. É, no Yamato, o Deslock era do Yamato, não era do Pirata do Espaço. Mas mesmo assim, Alexandre, muito obrigado, espero que você esteja continuando sua maratona e que volte a nos comentar em vários outros episódios. Muito bem, esses foram os comentários. Tivemos e-mails, sim, tivemos e-mails, adivinhe de quem, de quem, de quem, de quem? Do nosso querido Elias Passo Tenório, nosso ouvinte maravilhoso, em mais uma de suas maravilhosas vídeo-respostas do YouTube, dessa vez sobre o episódio de Corrida Maluca. Então, se você quiser saber o que o Elias acha deste episódio, veja o vídeo que estará linkado aqui no post deste episódio. Muito bem, então vamos agora aos abraços e carinhos a todos os meus queridos mecenas. Primeiro, um abraço apertado e um beijo na dona Ana Carolina Martins, também na dona Ana Lúcia Letier, minha joaninha querida, no senhor Arthur Boni, no queridíssimo escritor internacional, senhor Daniel Rossi, no nosso queridíssimo também Diego Ferreira Veríssimo, no monsieur Emílio da Costa Mansur, no nosso querido amigo Guto Lima Santos, no Léo Oliveira do Fermata Podcast, um mecenas novinho, um abraço apertado e um também no nosso querido Lucas Freitas, no nosso queridíssimo Paulinho Roberto Libardi, que é o Paulinho 15kg, no Rodrigo Moquepon, na Madame Dona Suelen Nastri, no Tiago Teixeira também, um novo mecenas, bem-vindo Tiago, e no nosso queridíssimo Valdir Fumene Júnior. Muito bem, abraços e beijos dados, e agora tudo de bom para vocês, meus queridos ouvintes, e até o próximo Paranerdia. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.